Carnaval desta manhã, e nesta manhã tenho para já dois jovens em estúdio. Vai chegar mais uma jovem que faz parte também do grupo, um grupo que se apresenta à estreia neste Carnaval 2026, que são os Estragos. Olá, bom dia. Olá, olá, bom dia. Tenho em estúdio a Eva Meca e o Isaac Meca. Estamos à espera de mais um elemento que entretanto há de aparecer e entra depois também na conversa aqui connosco. Estragos porquê? Que a gente só faz estragos. Estou a brincar. É porque a gente também não tinha assim um nome na cabeça. Acho que foi a falar assim com todos. Toda a gente gostou de estragos e pronto, ficou estragos. E fica nos estragos. Sim, sim. É coisas que vêm de dia a dia. A gente começamos com o estrago e ficou estrago. Mas vocês estragos bons, não é? Vamos. Para se divertirem, para divertir os outros. Ora bem, os estragos são quantos elementos? São 14, 13, 14. Yeah, por volta dos 13, 14. Para um grupo que se apresenta à estreia, já é assim, já é bom. Sim. Com bastante pessoal. Vocês são todos amigos, conhecem-se todos? Somos todos do mesmo grupo. Do mesmo grupo, da mesma geração, convivem há muitos anos, já se conhecem desde pequeninos. Temos todos quase a mesma idade. Portanto, é daí, presumo que seja a Leonor que está a chegar, não é? Portanto, vamos inserir aqui a Leonor na conversa também, entretanto. Não faz mal. Aqui temos a Leonor. Olá, Leonor. Boa tarde. Bom dia. Bem-vinda aqui aos estúdios da Rádio Nazaré, assim apanhada de surpresa, ainda estou a chegar, já tenho o microfone à frente. Sim, senhora, falávamos aqui sobre os elementos que já fazem parte deste grupo. Leonor, sim, que começa este ano, precisamente nestas coisas do Carnaval. E agora vou falar um bocadinho mais particular de cada um, e já falamos outra vez do grupo em si. Começo pelo Isaac, que está em minoria hoje. E qual é a tua vivência do Carnaval? Eu vivo o Carnaval já desde muito pequenino, sempre fui aos bailes. Com a minha avó sempre, como a minha Quem avó é mora. A tua avó? A Lourdes Meca. Ah, pronto. Eu já vivo o Carnaval com a minha avó porque sempre estive lá embaixo e sempre adorei. Sempre com a minha mãe, com a minha irmã. A nossa família sempre foi amante de Carnaval e sempre será. Espero eu. Mas já trago isso desde a minha infância e espero levar mesmo até ao final. Sim, senhora, portanto, não é nada difícil para ti sentires a alegria do Carnaval, pois não? Não. De maneira nenhuma. Não. E começa no São Brás ou na passagem de ano? Começa logo desde o dia 31. Ah, ok, já percebi. Sim, senhora. Agora vou falar com a Eva. Como é que tem sido o Carnaval na tua vida? A minha experiência do Carnaval também é desde muito nova. A minha família também é muito de Carnaval. Eu sou sobrinha do Emanuel Meca, por isso. Ah. Pois. É muito Carnaval. Está explicado. Está explicado, sim, senhora. Também um homem que ultimamente tem cada vez mais marchas escritas por ele. Exatamente. Já o tivemos aqui a propósito dos Enliadeirzinhos e aí de voltares a tê-lo aqui para outros propósitos. Sim, senhora. Portanto, já tens o Carnaval também aí na alma há muito tempo desde que nasceste. A Leonor, como é que tem sido o Carnaval da Leonor? Eu gosto muito do Carnaval, também já vivo o Carnaval desde pequenina, não nas noites, mas nos desfiles. Sempre fui ver os desfiles com a avó e adoro. E quem é a tua avó? Ela mora aí embaixo, é a Noémia Martins. A Noémia Martins? Tu és neta da Noémia Martins? Sou. Valha-me Deus, vocês crescem tão depressa. Ela está a ouvir isto agora. Ainda bem, olha, um beijinho para a Noémia, também para a avó do Isaac. Porque os nossos avós e os nossos pais são importantes nesta de nos incutirem, né, nesta vontade de não só do Carnaval, como outras tradições, como é óbvio. Sim, senhora, e então, ela sempre te levou para os bailes? Sim, e... Não, para os bailes não. Mais para ver o desfile? Sim, exatamente. E pronto, a partir daí, sempre gostaste do Carnaval? Sim, sim, sempre gostei de me vestir. Encontraste uns estragos pelo caminho e começaste também a fazer estrago. Exatamente. Do bom, obviamente, no Carnaval. Quando é que vocês decidiram, e agora responde quem entender que deve fazê-lo, quando é que vocês decidiram que iam formar um grupo mesmo? A gente já tinha esta ideia desde o ano passado, lá está. Já há muitos anos, que a gente sempre gostou muito do Carnaval, sempre fomos um grupo de amigos e sempre tencionámos criar um grupo de Carnaval. teve para arrancar o ano passado, mas... Sim, o ano passado já houve tema com fato, só que também já havia a marcha, só que não, como foi muito em cima da hora, não foi feita. E foi feita este ano agora. Mas o grupo, eu acho que na Nazaré, todas as pessoas têm a intenção de fazer um grupo, mesmo não tem de marcha, mesmo não tem de tema, há grupos. Claro que sim, claro que sim. Uhum. Aliás, a marcha é sempre outra coisa, né? Sim. Porque pronto, temos aquele ritmo da marcha e acabam por todos irem a cantar a marcha, basta isso e já é uma festa. Mas mesmo sem marcha, obviamente o pessoal diverte-se na mesma. Portanto, claro, claro que estejam todos juntos e bem dispostos, e se forem todos de igual, portanto a partir daí já Exatamente. São um grupo, não é? Já sempre nos vestimos de igual e pronto, este ano fizemos a marcha. Portanto, este ano já há marcha, portanto já estão um bocadinho mais organizados. Quem é que é o tesoureiro do grupo? Ou não há tesoureiro? Cada um... Não está aqui. Não está aqui. Pronto, normalmente é que tem a tarefa mais difícil. É o tesoureiro, para saber quanto é que a gente gasta e onde é que vai buscar o dinheiro. Não é? Eu perguntava há pouco em off, e falo agora com vocês para que os nossos ouvintes também tenham esta informação, qual é a diferença em teres um grupo que são apenas amigos que vão brincar no carnaval e passar a ter um grupo organizado que já tem marcha, que já tem outras, digamos que, responsabilidades, não é? É ter noção da organização, da responsabilidade, lá está, não podemos estar a fazer só chorar, não é? Pronto, temos de estar mais responsáveis e ser mais organizados uns com os outros. Sim, até porque nós, com um grupo que também já é visto, nós não queremos passar uma má impressão, dizendo claro, assim. Claro que não. Ou seja, nós tentamos fazer de tudo para que seja o nosso primeiro ano. Nós queremos tentar que o nosso primeiro ano seja assim uma coisa grande e que as pessoas fiquem logo com uma boa impressão do nosso grupo. Como se costuma dizer, para vos levarem a sério. Sim. Não é? Exatamente. Portanto, também para contarem convosco e saberem que no carnaval estão lá os tragos também a participar. Qual é o fato que vocês vão levar este ano? Aquele fato não tem propriamente um nome, também ou foi tema, ou tema. Um tema. Tem a ver com luzes, com tem brilho. Luzes. A gente, quando nos inscrevemos como grupo, no tema, pusemos lá Avatar Brilhante. Mais ou menos. É mais ou menos isso. Sim, sim. Pronto, vamos ficar à espera, não é? Vamos ver como é que vai ser. A marcha, eu sei que já está praticamente a sair do forno, não é? Quem é que vos fez a marcha, a letra e essas coisas todas? A letra foi aqui o nosso Isaac. Depois, só nós fizemos só depois algumas alterações. E quem produziu foi o Nuno Abelha. E está praticamente a sair, não é? Sim. Dia 31 no 7X. Exatamente. Vai haver o lançamento já no dia 31, não é? Sim. No 7X. A partir de que horas? Mais coisa, menos coisa? Uma e meia, por aí. Sim, senhora, esta malta já vê tudo a partir da 1 da manhã, uma coisa impressionante. Sim, senhora. Mas é na altura em que também os outros jovens se juntam a vocês, sim, não é? Sim, sim. Portanto, já temos a marcha balhada, cantada, esta hora, balhada vem depois. Dia 31 é o lançamento. Já sabemos que vai haver muito, muito brilho e luz e cores e temos que andar à procura deles saber quem são os tragos. E agora a pergunta que se põe é quando é que vocês vão sair? Se há um dia específico, como é que é? Vamos ao desfile noturno de sábado. Tem a luz. E depois, epá, um bocado chato para a gente porque de facto ali a piada do fato é as luzes. Mas vamos sair depois na terça-feira durante o dia. É assim. No caminho que a coisa está a levar, a gente vai precisar de luz, porque o céu está um bocadinho cinza. Pois. Ainda não sabemos, pronto. Esperamos que São Pedro seja um bocadinho mais... também já não é São Pedro que tem a culpa. É o Joseph, é a Ingrid, é as outras todas que andam por aí e trazem. A malta toda, que agora as tempestades têm todas nome, mas pronto, esperamos que não seja necessário propriamente. Qualquer das formas, luz, mesmo que haja sol, é sempre bem-vinda. Portanto, vocês vão no desfile noturno e vão depois na terça-feira. E no intermeio, onde é que vocês andam? Noutros grupos, andam à mesma todos juntos, mas a divertir-se de outra maneira, como é que é? Andamos todos juntos, também ali pelos cafés, mesmo que a gente não esteja no baile, eu acho que a gente consegue se divertir até mais nos cafés do que propriamente no baile. Andamos ali pelos cafés, mas andamos propriamente sempre juntos. Sim. E andam sempre também com o outro pessoal todo do grupo, pronto, aí já... pronto, é cada um mais a escolher qual é o dia e para onde é que vai. Ah, vocês são todos jovens, não é? Que idade tens de andar? Eu tenho 17. 17 anos. Eu tenho 17. Também tenho 17. Somos todos 17. Todos 17 anos. Pronto, ainda estão a começar a viver o carnaval de outra forma, não é? Uhum. Porque até aqui, deduzo eu, até aqui há uns tempos atrás, vocês não tinham essa liberdade mesmo pessoal. Sim. De irem para a rua, de irem viver o carnaval num bar, tudo tem o seu tempo, não é? Uhum. E vocês começam a viver agora essa fase. E qual é a expectativa, nomeadamente para o lançamento da marcha? Ah, pá, nós estamos todos com grandes expectativas. Gostámos muito do nosso trabalho. Sim. Estamos orgulhosos também por ter conseguido fazer alguma coisa que para nós está de facto com qualidade. Está como deve ser. Está como deve ser. E isso é bom? É. É, sim, senhora. Tanto... E estamos à espera que gostem também. Sim, esperemos muito que gostem. Ah, isso, o pessoal que normalmente, tanto de fora como, obviamente, da Nazaré, que vai ver o desfile. Normalmente gostamos de toda a gente, porque é verdade, porque é assim, embora vocês sejam muito jovens, mas nem toda a gente tem o à vontade para ir no desfile. Sim. Né? E vocês vão fazê-lo, portanto, parabéns por isso. Né? Desta vez, não só por aí, como também vão estar a participar no desfile, e é sempre uma mais-valia, é sempre bom. O desfile fica sempre maior, mais composto, e quantos mais, melhor, não é? Sim. Exatamente. Eu acho que isso da vergonha, deixar para depois também, acaba por atrasar muito. É. E faz a gente perder muita coisa, que foi o que aconteceu no ano passado. Por isso é que hoje, este ano, a gente começou logo a arrancar com tudo. E seja o que Deus quiser, esperamos que seja. E vai correr tudo bem, vai ser um bom batismo, de certeza. E carro, há expectativas de terem um carrinho alegórico no futuro, ou vão para já? Sim, no futuro acho que é uma coisa que a gente também sempre pensamos, sempre quisemos. Porque aquela, e está aqui o Francisco que sabe o que é isso, o convívio na Bonarte com os outros grupos que estão a fazer o carro de carnaval, é também muito salutar. Também aprendem muito sobre o carnaval, nomeadamente com os mais velhos. Aprendem muito sobre o carnaval, ouvem muitas histórias sobre o carnaval, e não só aprendem a gozar o carnaval, como a conhecê-lo. Na Bonarte, portanto, acho que sim. Dou-vos os parabéns se tiverem a pensar nisso, num carrinho alegórico, porque passar por essa fase da construção do carnaval também é muito bom. Sim. Ora bem, querem deixar alguma mensagem para os vossos estragos? Ou... Estraguem-se. Ou se contam com alguns. Com juízo. Com juízo, não é? Contam com alguns apoios, com alguns patrocínios que queiram falar nele. Sim. Queremos agradecer ao restaurante O Pescador, ao Mestre Kim, e ao restaurante do Barril também, o Barril, restaurante do Barril. Ao Nuna Bolha, por sim, nos ter ajudado a fazer a marcha. E isso, yeah, eu acho que é, yeah. Sim, senhor. Portanto, almoços e jantares é lá no Pescador, sim, e, no e no Barril. Sim. Sim. Muito bem. E tu estreaste a escrever uma marcha ou já tinhas escrito? Ou... Não, eu escrevi, mais uma vez, a gente já tínhamos a marcha do ano passado e fui eu que escrevi. Depois o grupo fez alguns ajustes, mas eu também escrevi a marcha, não foi para lançar, foi no intuito de me divertir também, para termos ali uma coisa para a gente. Só que eu depois mostrei-lhes a marcha e eles gostaram e acabámos por fazer e toda a gente gostou. Claro, sim, cada vez mais os escritores das marchas, se forem do próprio grupo, mais se identificam com aquilo que está a acontecer, né? No grupo, portanto, é continuar-se a praticar esse lado criativo também, que é sempre bom, é sempre salutar. As meninas tiveram que alterar muita coisa na letra, não é? Não, foi só uma coisinha ou outra. Ai, desde já, obrigada a Tiago Batalha, que também descansou a marcha. Sim, sim. Obrigada. Era agora isso que estava a faltar. Tinha aqui presa a pergunta, também quem canta, mas pô, sim, sim. Escapou. Sim, senhora, portanto já temos a marcha, o lançamento no dia 31, aonde? No 7X. No 7X, juntem-se aos estragos para fazer o lançamento da marcha e se apresentarem também a quem lá estiver, para conhecerem os estragos, saberem quem são. Depois, quando andarem lá embaixo, anda tudo pintado, não conheço ninguém. É só procurarem muitas luzes. Isso é. Muita luz. São os estragos, a fazerem luz. Muito obrigada por terem vindo. Obrigado, obrigado nós. Um bom carnaval. Divirtam-se, essencialmente divirtam-se. Porque o carnaval é para nós nos divertirmos e divirtam os outros tanto quanto possível. Obrigada. Okay, obrigado por terem vindo. Obrigado.